Jair Fávero, de 37 anos, foi detido e espancado por populares depois de tentar roubar uma cidadã na área central de Foz do Iguaçu. A Guarda Municipal foi acionada e nossa equipe acompanhou a entrega de Jair na sexta SDP. O dia a dia dos guardas municipais e de policiais militares em Foz do Iguaçu traz sempre uma surpresa. Aqui na sexta SDP está chegando mais uma equipe da GM com um indivíduo detido. Emílio, que circunstâncias trazem esse indivíduo aqui? E ao que parece, ele está bastante alterado, né? É afirmativo. Estava em patrulhamento no centro. Fomos solicitados por populares que o elemento realizou um roubo, mesmo sem arma, né, forçou a vítima ali e foi detido por populares. É, no momento que chegamos, já estava dominado. E, então, conduzimos até a sexta SDP para os procedimentos da justiça. Essa situação dele, esse comportamento dele é pelo uso de entorpecentes, ou esse é o comportamento normal dele? Ele já é conhecido ali na área central? Olha, eu estou sempre na área central, esse eu não conhecia. Mas aparentemente está sob efeito, né, de substância tóxica. O que acontece agora? É crime de roubo do mesmo jeito, mesmo sem arma? Afirmativo. Já vai ser feita toda a documentação e é enquadrado por roubo, que, né, exigiu, forçou, empurrou a vítima, derrubou e foi detido por populares. E a viatura da Guarda Municipal e da Polícia Militar estão em patrulhamento. A Polícia Militar também deu apoio. É, bem no exato momento, nós chegamos com as duas viaturas. E o indivíduo agora vai ser entregue à Polícia Civil? Afirmativo. Vai ser feita toda a parte de documento, tem testemunha, tudo. E vai ser entregue aqui na sexta para o delegado fazer a parte do documento legal. É certo. E olha, para que você entenda a gravidade dessa situação, nós até que tentamos conversar com o indivíduo, mas para a segurança dele e dos demais integrantes da imprensa, da Guarda Municipal e da Polícia Civil que estão aqui na sexta SDP, ele foi colocado dentro já direto da carceragem para evitar que se machucasse. Vejam só o estado em que ele se encontra. A Guarda Municipal disse que foi flagrado praticando... Flagrado? Na minha área? É? Não foi pego roubando? Será que é assim, meu bem? É? Eu acho que eu nunca precisei disso. Eu acho que eu te dou essa merda aqui, ó. O que aconteceu? Ó, cara, velho. O que aconteceu? Fala pra eu mim. Eu não tenho... Como é que é o teu nome? Nada que perder, meu bem. Conta pra mim, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada? Nada. Nada, cara. Eu te pego, velho. Fala pra esses vermes. O que aconteceu? Conta pra mim. Fala pra mim me bater. Tira essa aqui, meu cara. Quer o quê? Tô perguntando o que aconteceu. Não aconteceu nada, cara. Ué, mas se não acontecesse nada, você não tava algemado. Mas por que esses loucos metem algema que não tem nem pra tirar essa aqui, ó? Vocês são incompetentes, cara. Como é que é o teu nome? Vocês são incompetentes. Vocês vão ver o que é a minha pessoa, cara. Vocês vão ver o que é a minha pessoa. Teu nome é Jair Fávero? É verdade, cara. Você me fraga. Você me conhece. Não tenho medo de você. E eu também não tenho medo de você. Então, mas qual que tá lá dentro da grade? Hã? Se eu não tenho medo, por que tá aí dentro? E por que eu tô aqui dentro? É, porque você tá aí. É uma interpretação, meu bem. Apesar de todo o descontrole aparente, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de assalto. Ele já tem passagens pela polícia e deverá voltar ao sistema prisional em breve. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.